Hey! Isso é real? Essa cena? Aposto que não pensa dessa forma. Você fez isso ser ficção, enquanto eu comando dentro da sua realidade. Parece ser uma visão clara, mas é você que está ficando louco. Acreditei ser bem maior do que escrevi nos meus versos. Sinto a batida no som, na mistura com rap é que deu certo. Cresci nas ruas da sua quebrada, conheço a regra da vida ligada a quem não quer nada, parceiro. Cresci com aprendizado, como essa porra é real. Nunca mudou, nem muda, é tudo errado. Eu canto e represento com meu talento, expressando, curtindo o rap. Se for uma questão de tempo, a música é meu centro. Metrilhando na contramão, fazendo empaticamente consegue. Cantando como um refrão, levante e erga a mão. Porque a vida te ensina, se é pra morrer, pra vencer. Então que morra de cabeça erguida. Essa é a medalha de um homem capacitado, preparado pra guerra, pra nunca ser humilhado. Um aumento o preço, dobrando o que imaginava. Do alto tive a visão e na queda não tive nada. Provar que isso pode ser real. Você pode ver, você pode tocar, você pode tudo que quer. Você é maior que imagina, não foi tão simples chegar até aqui. Aqui me encontro, esse é meu lugar. Existem pessoas que esperam por você. Rouba a cena. A ferro e fogo, feito um tiro a queima-roupa. Meu calibre de guerra declara mais uma bomba na pele. Como silêncio que procede, o enredo eu vi. Nos pensamentos vira homem mais cedo. Nos quatro cantos acerto, percebo ao meu redor. Pensando que muita gente se prende no mesmo nó, mas eu tô solto, parceiro, como instrumento de guerra, feito M1A1, derrubando toda essa merda de relatos e fatos do meu depoimento. Tem que ser homem bastante pra enfrentar o que eu enfrento na briga contra você e o psicológico. Você não sabe se é doido ou se as pessoas te querem um fracasso. Então, se dá de frente à luta, não deixe se envolver por qualquer um, filha da puta. Cada verso ditado, posso sentir minha palavra no verso, se esquivando entre minas e ferros. Na ideologia de um louco que vive a curta metragem, aqui o drama tem culpa. Você vive, mas não entende a verdade. Pior seria conviver com medo. É a única coisa que me mantém preso. Nossa vitória depende da nossa força de vontade. Isso é que eu carrego, somos reflexos daquilo que causamos. Essa é a nossa guerra, começar uma revolução. Primeiro revolucionamos nossa ideologia, depois partimos pro arrebento. Não através da força,